Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos domingos, entre as 15 e as 17 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Washing machine.

É o início de mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com a apresentação habitual de Fernando Cabrita, e o arranque dá-se com a histórica já formação belga Flat Earth Society. É o álbum que contém 13 temas, chama-se Sirtin, serve também para celebrar o 13º aniversário desta banda, liderada por Peter Vermeersch. Temos escolhido este Rain Check. São os sons que iniciam os 120 minutos de Orelha Extra de hoje, a Flat Earth Society, e acalmamos mais um pouco. Um outro histórico da música, no caso norte-americana, esteve à frente e ainda está dos D.B.'s, que ainda recentemente por aqui destacámos com o seu álbum primeiro, em 1981, Stands for Decibels. Este é o último trabalho solo de Chris Stamey, chama-se Lovesick Blues. O tema para hoje, Occasional Shivers. Occasional glances across a room, as if there were no one else there. Occasionally, casually, peck a cheek, as if to say you could still care. Was long ago, years or days I forget. I must admit, when I'm near you, I still feel occasional shivers. With a smile, perhaps you envision the rapt embrace, the tentative kiss of a child. Funny how the chance

das melhores coisas que nos chegou de Inglaterra nos últimos tempos, no que ao pop rock diz respeito, e os rumores que nos chegam também dizem que ao vivo ainda são melhores. The Fat White Family, álbum estreia de título Champagne Holocaust, através de Trash Mouth Records. Dois temas, este já apresentado a semana passada, que acabamos de escutar, Auto Neutron, e de seguida também Without Consent, The Fat White Family. Clínico dos primórdios, este Without Consent, incluído no álbum estreia para The Fat White Family, Champagne Holocaust. E vamos continuar ainda pelas ilhas britânicas, no caso agora com o álbum em nome próprio, mas assinando só Miles. Falamos de Miles Whitaker, uma das duas partes dos Them Dykes There. A outra é, obviamente, Sean Canty. O álbum chama-se Faint Hearted. Já depois de ter saído este longa duração, foi editado também um EP com quatro temas de título Unsecured. Esse fica para a semana. De Faint Hearted, sou por aqui hoje, Lebensford, Miles. We'll be right back. extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? E que bela surpresa que tivemos com o regresso de um dos nossos heróis que quase sempre tem assinado, pelo menos é mais conhecido enquanto Bass Holes. Falamos, claro, de Don Holland, acompanhado como sempre por Beam Thomas. Novo disco em vinil sai através da já incontornável Columbus Discount, chama-se Boogeyman Stew. Traz 5 temas no lado A, 4 temas no lado B e em cada um dos lados só um dos temas é que tem título. No caso, ouvimos o tema inicial e a faixa 1 sem título. O tema 3 é que se chama Paranoia Paradise e, tal como no lado B, também o terceiro tema, Caucasian Guilt, qualquer um deles não vem intitulado. São os Bay Souls que, para além da dupla já nossa conhecida, trazem bons convidados, como é o caso de Alan Hoover, dos também inesquecíveis Gibson Brothers, Tom and Dave Shannon dos Cheater Slicks, ou mesmo Damon Stirvient dos Puffy Areolas. Grande regresso para os Bay Souls, a soarem por aqui de certeza mais vezes. E finalmente já saído o álbum homónimo para Overseas. Matt Bubba Cadane, Will Johnson e David Bazan são os músicos que estão por detrás da designação Overseas. O álbum foi editado, salvo erro, no passado dia 10, é homónimo. Desta vez o tema escolhido foi Help, com dois L's. E já vai começando a soar Ben Baker Billington, ou melhor, Quick Sales, álbum na Spectrum Spools, Mayville Dream. Para hoje, este Beamers as Wings to Fly. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Thank you. aja mumu bobo o dara o aja aja aja aja. Talvez mais conhecido do nigeriano Peter King, ele que estudou nos Estados Unidos da América e Inglaterra e também nesses países lançou alguns discos, mas este é aquele mais conhecido, é o seu primeiro trabalho, editado em 1974, de título Xangô. Em recuperação por aqui na Orelha Extra, a partir de hoje já escutamos o tema título Xangô e seguimos para Prisoner of Love. São também os sons que marcam o final da primeira das 2 horas de Orelha Extra. Depois surgiram por aqui ainda os Vampire Weekends, do recente Modern Vampires of the City. Iremos ficar com Yahei, mas entretanto, Peter King.

Trying to preach, just addressing when something ain't right to me. It's like it's all a silent war waged by the beast, with Mark Duggan getting slayed by police. They did independent investigations, but the story kept changing, and people wanted answers, so of course they're less patient. Sick of all these authorities ignoring them statements, till it's almost forgotten and the story gets ancient. So they took it to the streets as a peaceful protest, but at keeping the peace, the police were hopeless, like his family weren't worthy of the hassle. But that's how things went further than they had to. At first, remaining quite calm, what were they polite? No. They formed a barricade out front and stayed the light scars, making life hard with the attitude of a bunch of armed rednecks yelling, "Stay off my grass." And this made a peaceful crowd angry, which caused the young lady to get beaten down badly by those who swore before to enforce the law. See, this was bound to cause a war for sure. Learn a lesson. Riot or looting is the sound of every word now. Where shops are getting ransacked and houses getting burned down. Crowds are getting hurt, we're hearing how it's getting worse now. And innocent people lost all the thousands that they earned. Wow, TV and radio are speaking about it. News spreading already through the media outlets. Got us reading about kids and teens trying to rob the jewelers. But that's the news flashing green lights, not opportunists. You probably do it just to aid them needs, so all the stomach rumble days can cease. Working 24-7, never getting any wage increase. Having to lie to fuel collectors say you'll pay next week, or you're a student trying to make ends meet. Still feeling sore, been ignored since they raised them fees. For 30 years the lower class have grown to learn they can't take their greed. So bait MPs, you should be in the HMP. And while the banks are getting trouble with a bailout, there you do the same and the government will stuff you in a jail house. So anger built up, silent at first, now found the time to be heard. And community funding being cut weren't saving them babies. So for 4 days the nation went crazy. Government leaders all claiming this is serious business, but what do they care? They ain't even here to witness the law allowing this madness as they do nothing. It's like they're also out to prove sighting, but how the system's portrayed, we understood that could never happen. It's almost like someone stood back and let it happen, while we're steady forgetting things we should remember, like why this all started and political agendas. It's definitely fuckery when there's still 300 plus unsolved cases of death in police custody. The truth's there, but who cares? Who cares? Who cares? Fomos grandes fãs de Steve Mason, o que se tem bem notado nestas emissões da Orelha Extra, desde Beta Band, passando pelos King Biscuit Time. Este é o seu último trabalho, Monkey Minds in the Devil's Time. Não consideramos o melhor disco na carreira do homem, mas é um disco de Steve Mason. Ficamos com três temas: Seen It All Before, More Money, More Fire e logo depois Fire. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, através da Ruby, Rua Castrense e RUC, isto é em Portugal, no Brasil em São Carlos, na Rádio UFSCar e também na Rádio Online, a partir dos Estados Unidos da América, Radio 23. Estamos também no agregador de podcasts Phase 108.1, que podem aceder, obviamente, na internet. Estamos lá nós e outros podcasts que valem a pena ouvir. O início com o Steve Mason e prosseguimos agora com os Terramillos de X'd Out, ou melhor, Z'd Out. Ficamos desta vez com Melody 9. Já um nome incontornável da chamada música contemporânea, o norte-americano David Long, ou melhor, Lang, com uma boa obra já atrás de si. Este é o seu último disco, chama-se Death Speaks, e traz como intérpretes da sua música, aqui contida, Bryce Dessner na guitarra, Owen Paulette no violino, Nicole Mulley no piano e, obviamente, a nossa muito adorada Shadow Warden dos My Brother's Diamonds nos vocais. O tema com que o disco estreou por aqui foi You Will Return. Change, you were telling and feeling so old. good, and it's getting the best of me. They can say, they can say, oh, anything they want to. Time is not on our side, I suppose it's all for good. For good. E roda de seguida Everyone's Eyes são dois temas incluídos no álbum estreia para a trompetista Anna Hilberg, ela que já colaborou com os Dodos ou The Fresh Anomalies. O álbum vem em nome próprio. Spreading the gospel around here. seu mais recente trabalho para o maliano Viu Farka Touré, obviamente filho do desaparecido Ali Farka Touré. Este é o seu mais último, é o seu último disco, Mon Pays, acabadinho de sair. Desta vez a faixa escolhida foi o instrumental Donny Donny. Estamos ainda com a orelha extra e finalmente um disco que faz jus e recupera também a carreira que se pautou apenas por um único disco da banda que tinha por lá Jeff Mueller, Jason Noble, Tara Jane O'Neill e Kevin Coldes, apesar de por vezes esporadicamente se ocuparem da bateria também John Cook e John Weiss. Falamos, claro, dos Rodan, que regressa com uma compilação que se intitula 15 Quiet Years, através da inesquecível Touch and Go Records. Compilação essa que tem por aqui singles 7 polegadas, temas de compilações e também a sessão que fizeram para John Peel na BBC Radio 1. Vamos ficar com dois temas que nos marcaram bastante, Back in the Day, e convém também por aqui dizer que estes Rodan deram origem a bandas inesquecíveis que marcaram a música da década de 90, como os June on 44, os Shipping News, Rachel's, os Cam, ou mesmo depois a fantástica carreira a solo de Tara Jane O'Neill, e também serve como recordação para o desaparecimento, infelizmente, o ano passado de Jason Noble. 15 Quiet Years, os Rodan por aqui com Shiner e Tooth Fairy. We'll be right back.

2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Depois de 3 singles, o álbum estreia para o quarteto feminino Heliotropes, com sede em Brooklyn, Nova York. Chama-se a longa duração A Constant Sea, porque ficou Early in the Morning. São os últimos sons das 2 horas de hoje de Orelha Extra. Tempo ainda para o Western Swing de Jerry Miller. Thank you. Road Under My Wheels, excelente disco para Jerry Miller, a rodar por aqui I've Got a New Road Under My Wheels, seguida também Detour, final de orelha extra de hoje, sem de sobrar tempo, as dinamarquesas Salventer de Freuden e Friga. Não se esqueçam que o podcast está em orelhaextra.com, também no nosso Facebook ou no Face 108.1. Contacte através de orelhaextra@sapo.pt. Bye. Crooked road, lots of things I never know, and because of me not knowing, I now pine. Trouble got in the trail, spent the first 5 years in jail. Should have read that detour sign. Detour, there's a muddy road ahead. Detour, ain't no mind what it said. Detour, oh, these bitter things I find. Should have read that detour sign. When I got right to the place where it said about face, I thought that all my worries were behind. But the further I go, the more sorrow I know. Should have read that detour sign. Detour, there's a muddy road ahead. Detour, ain't no mind what it said. Detour, these bitter things I find. Should have read that detour sign. Stuck in the mud, all my hopes dropped with a thud. I reckon my heartstrings are made of twine. Got no willpower to get from the hole that I'm in yet. Should have read that detour sign. Detour, there's a muddy road ahead. Detour, ain't no mind what it said. Detour, oh, these bitter things I find. Should have read. I should have read that detour sign. It's a detour sign of a head.